Amanhã tem reunião de oração, 9 da manhã aqui na igreja, entrada franca, tá bom? Você que quer orar, quer começar o seu dia bem, não existe nada melhor. Eu tenho um grupo de oração aqui daqueles assim, não é para você vir para cá, irmão, ficar orando em silêncio, não. Meditação. Não, aqui o pessoal olha igual o rojão. Aqui o povo ora de verdade. Então se você vier para cá querendo meditar, outra parada. Aqui não dá nem tempo de meditar, que é tanta grita. Ai meu Deus, que tomada dura! Tá, então tá. Vai levar um susto. Agora se você quiser uma oração abençoada, pode vir. Leva uma oração forte. Pode vir, que você vai sair muito feliz. É uma horinha de oração de 9 às 10, toda quarta-feira, aqui na igreja. Eu tenho certeza. Quem está vindo aí? Né? Quem vem aqui? Quem já veio na reunião de oração? Deixa eu ver, levante a mão. Quem já veio? Irmão, é bom ou não é? Não é uma bênção? Com certeza você vai ser muito edificado, tá bom? Toda quarta aqui. Quinta-feira nós temos o quê? Mulheres Lagoinha. Então a Lagoinha só abre para mulheres, ok? Você que é homem, não venha. Pastor, mas eu sou solteiro, uma grande oportunidade. Vem outro dia. Essa quinta é só para mulheres, a palavra é para mulher, oração, tudo específico para mulher. O tema das mensagens é completo. Então você, minha irmã, vem, quem deixa a comidinha pronta em casa, então fala, deixa o dinheirinho separado para o marido jogar fora, deixa ele pro futebol, quinta-feira o seu lugar é aqui. Eu duvido que você não vai sair daqui melhor do que você aqui, tá? Traz suas amigas, né, Rita? A pastora Rita está preparando um culto abençoado para a gente adorar a Deus, receber uma palavra de Deus. Então, 8 da noite, convida as suas amigas, liga. Vamos, você tem que ir, Valquíria, você vai amar. Ah, liga para ela, liga. Ah. Então, amanhã, quinta-feira, a pastora Rita vai pregar sobre cura emocional. Ó, muito bom, a mulherada está precisando. Até uma mulherada que eu vou te contar. Os homens já estão ficando doidos já. Né? E tanta. Então, mulher, você que as suas emoções estão meio pastor, uma vez a moça. Eu nunca fiz gabinete com mulher, eu não entendo muito o universo feminino. Não entendo, confesso com vocês. Mas um dia eu fui tentar, lembrando só de fazer, era pastor dos jovens, e a moça entrou e ficou. 20 minutos, meia hora. 40 minutos, eu senti. 50 minutos, uma hora. Aí a Mariana foi me encontrar na igreja. Quando ela entrou na igreja, na sala, estava eu lá na mesa, do outro lado da mesa, e eu assim, ela assim. E ela falando, chorando, rindo, tudo no tempo, confusão. Eu disse, meu Deus, que doideira. Me ajuda, ó, e agora quem poderá me defender? Aí Mariana entrou, ficou 5 minutos ouvindo ela, disse assim, filha, eu já sei o que é a pastora? Ela, TPM. Você é médio aqui, tá? Ela foi embora. Então, tá, então é diferente, não adianta eu tentar. Não é, mulher entende mulher, sim ou não? Sim. Homem nunca entenderá mulher, nunca entenderá. Casamento vai ser um eterno aprendizado. Sim ou não? Sim. Então, vem nessa quinta-feira que vai ser maravilhoso. Pastora Rita vai dar uma palavra de Deus sobre como você, eu não sei se cura as emoções, mas que nós podemos aprender a gerenciar as nossas emoções, isso é fato. Sim ou não? Amém. Inclusive é um pouco do que eu vou falar hoje aqui, mas em outra área da vida. Bom, então quinta-feira. Sexta-feira tem que ser. Boa, boa, gostei. Vamos lá, ensaiar tudo. Sexta-feira tem que ser. Sábado, meu filho, você não vai cantar, você vai sair daqui apaixonado, cada vez mais por Jesus. Então, sábado eu tenho uma palavra de Deus para os jovens da igreja, maravilhosa. Você vai chorar, você vai rir, vou contar muita coisa que Deus falou para mim, muita coisa que eu vivi e vivo até hoje como um jovem. Eu sou jovem, tenho 31 anos de idade, né? Muita coisa que Deus tem feito na minha vida e me ensinado a cada vez mais, amém? Eu acho que só o fato de eu ter casado com a Mariana Valadão tem alguma coisa para te ensinar. Sim ou não? É lógico, mano. Você está aí batendo cabeça até agora. Tá bom? Então tem muita coisa de de Deus, sábado agora, eu vou estar aqui com vocês. Então, espalha para seus amigos mesmo, chama os doidão, maconheiro, viciado, doidão, segurado. Chama, chama para um. Chama quem vai ficar doido no sábado, ok? E domingo, culto normal, dois horários, 10h30, 18h, estou aqui com a palavra, ok? Vamos juntos? Preparado aí? Marcos capítulo 12. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Beleza. Marquinhos, tá legal aí o som? Marcos capítulo 12, 35. Está escrito assim, ó. Marquinhos ficou assustado. Como é que ele viu? Aqui é Raul X, raiz, aqui, ó. Amém? Marcos 35, 12, 35 diz assim. Vamos ler junto comigo? Vê se ele fica. Desculpa, Marcos, não, irmão, desculpa. Mateus 12. É porque é ele também, entendeu? É ele. Mateus 12, 35. Vamos ler junto comigo isso aqui no telão. Vai, 1, 2, 3 e. O homem. Pô, vamos ler junto, na moral. Bonito, feliz, alegre, flamenguista. Vamos lá. 1, 2 e. 1, 2 e. O homem bom tira boas coisas do seu bom. Desculpa, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu repeti três vezes para os dois colegas, mas eu sei ler. Vamos lá, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Peraí, por isso aqui é sério. Vamos ler junto comigo de novo, vai. 36. Mas eu lhes digo. Versículo 37. Pois por suas palavras serás absolvido e por suas palavras serás condenado. Aí deu ruim. Agora tirou a culpa do capeta. Agora o capeta, até o diabo aplaudiu agora. Graças a Deus, alguém vai falar a verdade. Alguém vai tirar a culpa de mim. Olha que interessante isso aqui. Versículo 37. Vamos ler junto comigo, vai. Pois. Os 3 anos que Jesus andou na terra, durante 3 anos, o tempo todo que Jesus está tentando ensinar os discípulos a importância daquilo que eles falam. E hoje eu quero falar sobre isso, gerenciando, destinando as minhas palavras. Eu vou repetir, eu quero, junto com você, sair daqui decidido a dar a direção certa para as minhas palavras. Olha para quem está do seu lado e diz assim, cuidado com o que você está falando, irmão. Diga para ele assim, e cuidado para onde você está falando essas palavras. Jesus está o tempo todo ensinando os discípulos, alertando os discípulos sobre a maneira como nós devemos usar as nossas palavras o tempo todo. Lembra da figueira que eu preguei há pouco tempo? Jesus ensinando aos discípulos, tudo que você disser, qualquer palavra que você falar, crendo com o seu coração, vai acontecer. Um aleluia e um amém ali, não. Repete o nome de Jesus, não fiz errado. Amém ou não amém? Amém! Olha Lucas capítulo 6, versículo 43. Filha, vamos comigo, hein? Eu te dou os versículos, vamos lá. Lucas 6, 43. Lucas 6, 43. 43 diante, vamos lá. Dá fruto ruim. E nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Eu não sei se você está se colocando aqui nesse negócio. Mas eu sei que eu sou. Eu nasci para dar fruto bom nessa terra. Comigo agora eu preguei sobre a semente que Deus planta em nós. Hoje eu quero falar sobre as sementes que nós plantamos em terra. Sementes essas que são plantadas através das nossas Domingo eu falei, Deus, lembra disso? Deus lança sementes boas o tempo todo no nosso coração. E uma certeza de que todo aquele que é nascido de Deus tem por si só uma natureza boa. Diga amém. Diga, eu nasci de novo. Então toda árvore boa deve dar frutos bons. E toda árvore ruim, por natureza, tem que dar fruto ruim. É por isso que você nunca pode esperar algo bom de quem não nasceu de novo. É por isso que você nunca pode. Se seu marido não é cristão, não adianta você ficar vindo aqui fazer gabinete comigo, tirar uma hora do meu dia, duas horas do meu dia, esperando que seu marido chegue em casa e diga flor do meu dia. É lógico que não, mas é coisa murcha. É isso que ele vai dizer, ele nasceu para ir, está morto. Não adianta você esperar do teu filho que não é convertido uma palavra de oh mamãe querida, lindinha, princesa. Até porque se ele usar esse lindinha em casa, desconfie dele. Lindinha, o que é isso, nossa morte. Toda árvore boa dá frutos. Esse é o maior dilema das famílias, é o maior dilema das pessoas. Pastor Márcio, nosso pastor pregou há pouco tempo aqui. Você não pode esperar nada de bom, de prazeroso, de morto. Morto só sabe fazer o quê? Feder. É isso que o nosso pastor disse. E é verdade. Porque toda árvore boa produz frutos bons. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: você nasceu de novo, irmão. Deus espera que você plante frutos bons. Deus espera que você dê frutos bons. Produza bons. Igreja, pastor, vamos, irmão, deixa eu dizer com você, não tem que dar justificativo para ninguém. Nós não temos que dar satisfação para nenhum pastor, nenhum acerbinho, nenhum sacerdote, nenhum apóstolo, nenhum presbítero, ninguém. Você quer conhecer o que Deus está fazendo em Lagoinha? Só você olhar os frutos. Pelos frutos você conhece a árvore. Você nunca me viu pregar aqui em cima de alguém, de pastor, de igreja. Pelo contrário, várias vezes a gente viu aqui antes pastores da igreja orando por outras igrejas. Porque a única coisa que a gente sabe fazer é dar fruto bom. Esse dia um rapaz me trouxe aqui, ó, um áudio daqui da igreja. Uma igreja que ele foi, tinha 30 pessoas na igreja e o pastor gastou 40 minutos falando da gente. Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim: também a igreja ela só tem jovem bonito. Que Deus está falando de você, irmão. Eu falo, mas o pastor é um garotão. Aí eu gostei, concordei. Um garotão, bonito, cheiroso, não tem bafo, tá perfeito. Sou um ótimo pai de família, honra minha esposa. Quer saber quem eu sou? Pergunta pra minha mulher quem sou eu. Ela vai encher a boca, vai até babar falando de mim. Ah, Felipe, se eu pudesse. Sabe por quê? Você quer conhecer uma árvore? Deve você pegar os frutos. Pega os frutos. E para a glória de Deus, você está plantado num lugar e tem dado muito fruto a Deus. Você pode dar a Deus por isso? Olha a glória de Deus, Senhor. Bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio no coração. Logo, se eu vivo falando palavras de dúvida, palavras de medo, problemas, ansiedade, preocupações, quer ver? Vem aqui, Arthur, vem aqui rapidinho. Vê aqui você também. Não, pega essas duas vasilhas aí. Pega essas duas vasilhas. Aqui. Eu fiz um negocinho rapidinho ali em cima que eu acho que não tem condição. Só. Traz aqui pra mim, vem cá. Fica aqui, Lotufo. Fica aqui você. Aqui é Lotufo, ó. Aqui é Lotufo. Dentro da Lagoinha, Niterói. Garoto de Deus. Um dos maiores cabeleireiros do Rio de Janeiro e do Brasil. Você pode aplaudir o tudo? E tem uma estátua dando um braço, ele foi descendo da feia passagem. Jesus é. Aleluia. Está usando esse servo. Aí está aqui o Lotufo, novo convertido, aceitou Jesus, crente. Aí um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, 15 anos de igreja, cheio de ranço. Mas está aqui, ó, Lotufo, enchendo a vida dele de palavras, ó. Palavras de amizade, palavras positivas para os amigos, palavras de gentileza, ó. Palavras pacíficas, paciência, olha que coisa boa. Palavras de solidariedade, porque é coisa boa, Lotufo, você é muito bom. Palavras de saúde, ó. Oh, palavra de bondade, de gratidão, de alegria, de fidelidade, de amor, de mentira, de doença, de arrogância, de fofoca, de amargura, de depressão, de raiva, de grosseria, de inveja, de ciúme. Esse aqui é o motivo. Essa enhaque aqui é o motivo depois de um ano de igreja. Aí vem você, nessa vasilha aqui, um irmãozinho da igreja. É que o seu nome é Rafa. Aí vem o Rafa, abençoado, amigo do Lotufo. Chega pro Lotufo, fala, Rafa, tira uma coisa do Lotufo aí, vai. Aí, o que o Lotufo conversou com você hoje? Pera aí, me dá o microfone aqui. Aí Rafa tá lá com o Lotufo. Ih, cara, onde você tava? Que farteira, que muito maravilhoso, o microfone do Link, aleluia. Coisa boa, história, tá? Coisa boa. Aí o que o Lotufo começa a falar com você? Ô, cria uma história. Vamos ver se vocês são bons de teatro. Cria uma história aí. Ih, rapaz, como é que você tá? Tá mal, cara. Isso. Vai, vai, tá mal. A situação tá complicada aqui. Tô doente, já tem quanto tempo? Que isso, cara? Como assim? Pô, você não sabe de teatro, não. Que isso, cara? Como assim? Aí, então assim, aí você vai lá. Não teve satisfação, não, Renato. Não teve satisfação nenhuma. Tá pensando que você é o quê? Paga minhas contas, me ajuda. Mas não, você é essa. Hã? Hã? Não, você é essa. Não, aí depois ele vem, ó. Depois vem, ó. É. E vai tranquilo. É pra ser, vai tranquilo. Pega. Aqui o teatro é forte. Vai. Aqui, ó. Aí, ó. Tô sem paciência nenhuma. Vai tá. Não, é o contrário, paciência é essa coisa de um barulho de paciência. Tá tranquilo, você quer saber? Eu te amo assim mesmo, te amo assim mesmo. Os nomes de tudo tá tudo bem. É, tudo bem. Cuidado de cada doença. Tô alegre, tô feliz. Tô feliz, tô doente. É isso. Tô feliz, tô doente, ó. Tô feliz, tô doente. Agora pensa, irmão. Irmão, você só pode dar aquilo que você tem. Sim ou não? O camarada foi lá buscar em Lotufo alguma coisa de boa. É tanta confusão, não sabe quem é tanta confusão, é tanta miscelânea de palavras dentro dele que o homem bom, seu bom tesouro, tira as coisas boas. É nessas horas que a gente sabe quem a gente é. É quando aperta o caldo, é quando a circunstância vem, quando alguém nos aborda e que aí espreme o caldo e só sabe o quê? Coisa boa. Não, Jesus, amém? Aí quer dizer, se você separar aqui, depois você já muda aí, separa ali depois ali, separa as coisas, bota as coisas, aí bota um em cada vasilha. É isso que eu quero te falar hoje. Olha para quem está falando assim, Deus hoje vai te ensinar a gerenciar as suas palavras. A gente precisa aprender a gerenciar nossas palavras. Porque senão, irmão, nós vamos viver num mundo bipolar dentro da própria igreja. Está assim ou não? Deus quer nos ensinar, nós precisamos nos disciplinar. Olha o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 20. Vamos ler junto comigo, vai. Versículo 21. Sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la, tanto para a vida quanto para a morte, comerão do seu fruto. A primeira coisa que a gente precisa aprender no gerenciamento das nossas palavras Nossas palavras estão conduzindo o nosso destino. Você está exatamente onde você disse que você queria estar hoje. Preocupante esse lugar de cá. Você está, pastor, mas eu nem lembro. Eu nem tenho certeza. Tem, você lembra do primeiro versículo que eu li? E Jesus disse assim: das palavras que você usou de maneira até. Como é que era a palavra que estava ali? De maneira tola, de maneira inúteis, fúteis, ou. Sabe a palavra que a gente fala? A pior coisa do mundo, irmão, é falar no piloto automático. E o que tem de gente hoje vivendo? Tudo no piloto automático. Toma o controle da tua vida, meu irmão. Toma o domínio das suas emoções em nome de Jesus. Amém ou amém? Amém. Nós precisamos aprender isso. A gerenciar nossas palavras. Por quê? Nossas palavras estão nos conduzindo ao nosso destino. Sua vida está sendo conduzida exatamente na direção das suas palavras. Se você hoje sai daqui dizendo: eu fui curado no nome de Jesus, eu sou sarado no nome de Jesus, eu não tenho enfermidade, eu não tenho medo de nada, eu não vivo com o diabo, eu vivo para Deus, a minha vida é dele, eu sou saudável, eu duvido que você não vai viver uma vida saudável. Você começa a dizer: em nome de Jesus, a minha empresa é a maior empresa do Rio de Janeiro. Eu trabalho na melhor empresa do Rio de Janeiro. Eu sou o melhor funcionário da minha empresa. Eu recebo o melhor salário da minha empresa. Eu tenho a família mais maravilhosa do mundo. Você olhar para o teu marido e dizer: esse menino, esse é o pão de mel que Jeová me deu. Você olhar para a tua mulher e dizer: Jesus, que pitel. Mesmo que seja pela fé. Tem que ir André rindo ali atrás. Você está bem servindo, ó. Você orou mais que ela. Com certeza. Mesmo que seja pela fé. Porque nossas palavras estão nos conduzindo ao nosso destino. Você está me vendo hoje, coisa que você falou atrás, não sabia. Fala de qualquer jeito. Graça, não sei porque eu tenho esse negócio. Tá, porcaria, não sei para. Eu lembro quando no início do meu casamento, eu lembro. Como que casar bem, né? A gente. Deus ensina a gente as coisas. Eu lembro no início do meu casamento, como que a Maria me ensinava. Me podava, sabe? Muitas das vezes eu falava, já cheguei a falar assim, você sabia como é que eu era? É uma coisa que todo casal não fala no outro, sim ou não? Me de mentira, sai agora. Tem que falar isso. Tem que ser humilde. Vamos viver a vida inteira junto. Lembra, mãe? Está calor aqui ou só estou sentindo calor? Estou sentindo calor. Eu estou aqui no púlpito, dá um grau aqui, irmão. É caro esse negócio aqui, mas. Hã? É um salmo, aleluia. Então a gente precisa entender que as nossas palavras estão nos conduzindo ao nosso destino. Algum momento da vida, nós com as nossas palavras determinamos aquilo que queríamos viver. Deus não vai contra a palavra dele. Se existe um princípio de que aquilo que você fala você vai viver esse princípio, irmão. Mas Deus é soberano, mas ele não vai contra a palavra dele. Olha. Deus, eu aprendi que Deus é soberano, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, ninguém quer, mas Deus, exatamente, por ser soberano, ele não vai contra ele mesmo. O princípio está dado, meu irmão. Se você falar, você vai ter que viver tudo que você falou. Provérbios capítulo 18, versículo 7, olha que provérbio forte esse. A conversa do tolo é a sua desgraça. Já ouviu aquela palavra assim? Quem é ruim se destrói sozinho. Foi falado pelo apóstolo Romário. Isso, como é que pode o Romário ensinar um negócio desse pra gente? Como é que é um pecado? Pelo menos o Romário fala: quem é ruim se destrói sozinho. Isso tipo está na Bíblia. Aí está na Bíblia mesmo, está na Bíblia. Olha o que está escrito na Bíblia. A conversa do tolo é a sua desgraça, ó. Que é muito sozinho, só fala besteira e aí vem amanhã e se destrói. Aí diz assim: e os lábios são uma armadilha para a própria alma. Para a própria alma. Os lábios. Uma armadilha para a própria alma. Levante a mão para o céu e diga assim: no nome de Jesus. Diga: hoje à noite eu vou redirecionar o meu destino. E eu vou avançar ainda mais. E o propósito de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus é o Deus da segunda chance, da nova oportunidade, do novo começo. E hoje Deus te trouxe aqui para redirecionar o teu rumo. Escreve, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente canta. Você nunca canta nesse telão, nunca nesse telão no teu, nunca. Só se não estiver na igreja muito tempo. Aí eles quiserem tocar o que eles quiserem. Mas você nunca vai ouvir uma música aqui nesse telão que não fale do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, o quanto nós somos amados por Deus, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é. Porque Deus é isso! E é por isso que esse ambiente, quando você entra por aquela porta, você sente o ambiente é impregnado da graça de Deus. Não tem como uma pessoa entrar aqui e falar assim: gente, eu me senti evacuado. Tem como? Porque tem tanto amor de Deus aqui, quando a gente canta as músicas, muda. Você viu como é que a atmosfera muda? A presença é. De repente você fala: gente, parece que entrou uma fumaça aqui dentro diferente. Parece que entrou uma atmosfera. Pessoas que são ligadas no mundo espiritual sente rápido. Aí, a gente percebe logo. Rapaz, eu estou uma atmosfera. Por quê? Porque a igreja está declarando. Tudo muda. Quando a gente usa as palavras certas, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente canta. São sementes que são plantadas e que vão dar direção ao nosso futuro. A gente pensa que não, mas é verdade. E vão lá. Aí você fala: ah, não, é assim mesmo. Que tia morreu disso. Vovó morreu disso. E eu com isso? Eu não vou morrer disso. Eu vou viver e vou contar agora do Senhor as maravilhas do Senhor. Eu vou viver o melhor de Deus. E não tem jeito não. Já está amarrado lá no teu passado, no teu antepassado, no teu passado, no passado, passado, do meu irmão. Eu estou nem aí no meu passado. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Pastor Zé esteve aqui e pregou muito lindamente sobre isso, sobre essa libertação que Deus fez na nossa vida. Deus já nos livrou e nos libertou. Quando a gente entende, quando a gente recebe esse conhecimento, como nós recebemos no dia que a pastora Zé pregou aqui, nós somos completamente libertos. A libertação vem pelo conhecimento da verdade. Você poderia até viver: pastor, mas eu vivi com tanta opressão até aqui, porque você não tinha conhecimento. Depois que você passou a ter o conhecimento, você foi totalmente liberto. A gente tem que tomar cuidado, porque tem palavras que ferem como espada, diz a Bíblia. Palavras que ferem como espada, mas a gente também aprende que a língua da pessoa sábia é remédio. Como é bom estar perto de gente que tem sempre uma palavra boa, não é? Sim ou não? Eu não conheço alguém que acorda de manhã e fala assim: ai, que vontade de encontrar um fofoqueiro. Que saudade de ouvir um pessimista. Ai, por que eu não encontro hoje uma pessoa que contou uma desgraça? Ai, ai! Pessoa que dorme a noite inteira só onde eu vi desgraça. Eu vi que fulano morreu. Eu tenho que ter. Meu WhatsApp não para um segundo. Deu as mensagens que você manda também, porque eu fico até agoniado. Pastor, preciso falar com o senhor desesperadamente. Eu já fico, tem misericórdia de mim. Meu pai. E no fundo você vai ver que é tudo falta de conhecimento. Se nós entendêssemos e tomássemos a autoridade no nome de Jesus, de quem nós somos em Cristo Jesus, irmão, você não é qualquer um, não. Três glórias a Deus, olha aqui, de quem está fazendo seminário, não vale. Você não é qualquer um, não, irmão. Você não é qualquer pessoa que Deus jogou na terra, vai nascer. cansado, fala isso, mas eu gostei. Sabe que você pode dizer isso para alguém? Diga assim: você está na terra para consertar alguma coisa que alguém destruiu ou tentou destruir. Então, se você conhece alguém que está passando uma necessidade, Deus te levantou para suprir a necessidade dessa pessoa. Se você conhece alguém que está enfermo, Deus te levantou para ser cura na vida dessa pessoa. Se você conhece alguém que está perdido, Deus levantou você para trazer essa pessoa de volta ao caminho. Amém. Você não tem aquela ideia assim, não? Mas, pastor, ele foi lá no hospital. Irmão, se você for no hospital, o inferno corre com medo de você. Ô amigo Fernandinho, infeliz ali, vou repetir. Se você entrar no hospital, o inferno inteiro corre com medo de você. A pergunta é: o que você vai falar quando chegar lá? Casa. A pessoa vai chegar lá? Casa. É a passeio de outra casa. Que uma criança. Só com fé, meu Deus. A pessoa foi visitar para levar uma palavra positiva, mas já chega dizendo: como é que é? Porque ele vive com ela, meu Deus do céu. Por... Não, pelo amor de Deus, não era nem para ter saído de casa, não era nem para ter pensado em visitar ninguém. Se tranca no quarto, meu, em nome de Jesus. O mundo não precisa de gente assim. O mundo está carente, desesperado por alguém que leve uma palavra positiva, de bênção, de cura, de restauração, de milagre. Alguém aqui está disposto a fazer isso? Levanta a mão! Usa a minha vida. Palavras cheias do poder de Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 12, versículo 18. Vai, filho. Vamos lá. Um, dois, três e... Presta atenção, faz assim comigo assim, três. Vai falar três palavras de cura. Palavra boa, abençoadora, positiva, para quem está do seu lado. Fala aí, fala aí, fala uma coisa boa. Está do seu lado, é teu amigo, hein? Como é que você consegue falar uma coisa? Tem gente que não consegue. Outra, já viu um bocejando ali já. Só três, não é nada. Três palavrinhas, eu aprendi de igual. Aprendi para a criança na igreja. Deus é amor. Entrava lá, segura. Nosso tempo, nossas crianças tem que ser: Deus é amor. João. Existe poder para gerar vida ou morte através das nossas palavras. Existe poder quando você abre a boca, quando você libera uma palavra sobre alguém. Deus está te dando autoridade de gerar vida ou morte sobre essa pessoa. Isso é muito sério, isso é responsabilidade. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. A gente pode mudar a história dessa cidade, a gente pode mudar a história do mundo, se a gente quiser. Sim ou não? Sim. Só mudando a nossa forma de falar. Sim ou não? Sim. Você quer ver uma coisa que eu notei aqui? Ó. Atenção, casados. Quantos são casados? Levante a mão. Quem é casado? A maioria. Amém. Segura aí, casal. Segura. Se pela manhã a única coisa que você sabe liberar são palavras, palavra que corta o coração do homem e da mulher, palavra dura, você vê? A pessoa acabou de falar, bafo, terrível. Pega que eu estava casando com você. Vamos ver se paga as contas hoje, hein? O cara mal levantou. Está entendendo? Esse é paga as contas, vem falar uma coisa produtiva hoje na terra. O cara não levantou. Você quer ver uma coisa? Você destruiu o dia do seu marido e da sua mulher. Tá falando. Aí, olha o desabafando. Fala Deus. O cara falou da esposa dele. Fala Deus. É. É que enfim, alguém falou. Só o santo tá passando. Aí vai chamar o pastor depois. Você destrói o dia do homem. Não adianta você esperar que o seu marido ou sua esposa tenha um dia bom no trabalho, consiga produzir alguma coisa. É impossível produzir. A gente precisa ser sábio, irmãos. Nós precisamos ser sábios como família. Seu marido acordou, dá uma palavra de bênção para ele. Hoje você vai vender muito o nome de Jesus. Hoje você vai ser um funcionário exemplo na tua empresa em nome de Jesus. Hoje você vai ter um dia maravilhoso de trabalho em nome de Jesus. Eu sei que está com esse bafo terrível, mas eu te amo, Senhor. Executivo sabendo disso, com essa cara remelada, sem maquiagem, cabelo descarregado, eu te gosto de você assim. Eu vou mostrar para você, maravilha. A Diana Maria está lá grávida, né? Ficou gordinha. A gente olhando para a cara dela. Ela fala, amor. Ela não é nada, Maria. Eu só aposto lá com você, gordinha. Vem cá. Vem cá, minha bolotinha. Minha redondinha. Sabe? É lógico que eu prefiro com a menina, mas. Não é um tá que eu posso falar. Né? É passada, daqui a pouco, 9 meses. Tá tudo certo. Vambora, personal. Aleluia. Vamos correr a casa inteira. É impossível um camarada ter uma energia bom, positivo, produtivo. Não é, pastor Geraldo? Impossível. A esposa é impossível. A gente precisa aprender a gerenciar nossas palavras. Se a gente quiser ter uma família, se nós quisermos criar os nossos filhos no altar de Deus, amando a igreja. Uma vez alguém perguntou para o pastor assim, pastor, onde é que o senhor conseguiu? Se você olhar o histórico dos pastores, a maioria dos filhos não quer nem saber onde está a igreja. Dos pastores, isso é uma realidade, triste realidade, e nós vamos acabar com isso no nome de Jesus. Olha isso com a Mariana, nossa igreja, nossos filhos terão prazer de vir à igreja, estar com a gente, adorar a Deus, nós pastores, nós vamos ter esse privilégio de passar por isso. Mas, eu sei, ninguém precisa me falar porque o pastor Márcio, os filhos dele são apaixonados por igreja, pelas coisas de Deus. Eu nunca vi o pastor Márcio falar mal de igreja em casa. O cara tem 60 mil membros dentro da igreja dele, tem 60 mil problemas para resolver. Eu nunca vi ele falar mal de um problema em casa, de um gabinete pastoral, reclamar de um irmão, nunca, de pastor que apunhala ele pelas costas, eu nunca vi. Nunca. É uma pessoa idônea, sabe? Aquele coração, aquela mente. É incrível, é um absurdo, desumano. Aí você percebe por que a família do cara é daquele jeito. Tem problemas. Vocês não sabem, eu estou lá dentro mesmo. Nós temos problemas. Mas todos os problemas não se comparam ao prazer de estar junto em família, amando a Deus, servindo a Deus, vivendo para Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, é um exemplo. Eu nunca vi chegar em casa. Tem famílias que o pai e a mãe saem do culto já falando mal da igreja. Esse silêncio é a resposta. Eu gostei muito da pregação. Tinha um pezinho ali, não sei o que foi. Estou sentindo o ministério ser. E pá, tá. Aí o filho fica lá atrás só ouvindo. Papai não gosta, agora eu vou gostar. Mamãe não gosta, eu vou gostar. Porcaria de igreja. Povo, ele se odeia, ele mesmo se odeia, como é que eu vou gostar? Você quer uma coisa? Pais, se a única coisa que você sabe é criticar teu filho, falar uma palavra dura pro teu filho, dá ordem, crítica pesada, não espere ter em casa alguém amável, produtivo, inteligente, bem sucedido. Possivelmente você está criando um problema que vai destruir a tua aposentadoria no final do seu dia. Quando você tiver com a idade para ser feliz, aposentar, viajar o mundo, você vai ter um problema para resolver lá atrás. Eu, todo dia, meu filho tem 3 anos e meio, todos os minutos, todos os segundos, eu olho para o dia, meu filho, vem cá, papai está apaixonado por você, você sabe disso? Mariana, por isso foi isso. Amor, tem que falar, tem que liberar a palavra boa para ele. Papai te ama, papai, olha, sempre que eu vejo a Mariana bate nele, desce o couro nele, aí dá 3 minutinhos, a minha esposa vai, traz ele, vem cá falar com a mamãe. Aí vai, mamãe te perdoa, mamãe te ama, e para Paraná. É horrível ouvir isso quando a gente é criança. Mamãe te bateu porque mamãe te ama. O problema não é bater porque ama, o problema é espancar. É jogar cadeira, é jogar cabo de vassoura. Deus vai nos ensinar mesmo? Levanta sua mão pessoal, diga a Deus assim. Diga a Deus, me ensina. A nossa boca tem que ser fonte de vida. Nós precisamos gerenciar nossas palavras para que as nossas palavras sejam fonte de vida, fonte de restauração. Sim ou não? Sim. Olha o que diz Provérbios 10, 11. Segura na cadeira aí, irmão. Está começando. Provérbios 10, 11. Vai, lê bem alto comigo, vai. A boca dos justos é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abre a cabeça. De novo, diga bem alto, vai. A boca do justo é fonte de vida. Põe a mão na sua boca e diga assim: os meus lábios são fonte de vida. Diga, na minha boca é fonte de vida. Só vai sair palavra de vida da minha boca. Em nome de Jesus, declare forte isso: na minha boca é fonte de vida. Não é mais boca de violência. Amém? Não pode. A boca do ímpio é morada da violência, abriga a violência. É onde a violência habita. A atmosfera do lar. Às vezes você entra numa casa dos lugares, é carregado, é pesado. Você entra na casa e fala, meu Deus do céu, a casa é toda branca, mas está tudo escuro. É pesado. O ambiente está pesado. Está carregado de palavra negativa, de palavra de doença, de agressão. Mas Deus vai nos ensinar essa noite, amém, irmão? Estou sentindo você meio cabeça pelo caminho, vai dizer, Deus, tem misericórdia, está falando demais comigo. Deus, o que é que eu fiz, Senhor? Tu contou tudo para ele, então. Olha para o terreno que eu conheço. Deus está falando com você. É porque a partir de hoje, Deus vai libertar a tua vida para sempre. E você vai viver os melhores dias da tua vida. Toda a tua casa, na tua família, no teu trabalho. Palavras amadas dentro de casa. Cheguei em casa, aleluia! Cheguei em casa, Jesus entra comigo. Coisa boa entrar em casa, alegria. Não é assim, Sérgio Malandro, terra! Olha coisa boa. Hoje, sabe o que eu fiz? Olha o que eu fiz hoje. Isso é uma coisa que você pode fazer em casa, em breve você vai fazer a sua rádio. Mas a gente está testando praticamente para entrar no ar em breve a nossa rádio web. A gente vai dar um intervalo, vai estar em breve. Então, o que eu fiz hoje? Aí o Márcio, que está coordenando e criando a rádio web, pastor, já está lá, é o link aí. Aí botou o link para mim. Não sei se tem um link aí no telão, mas se tiver, pode pôr. Aí o que eu fiz? Peguei a rádio web, botei no último volume e deixei em casa tocando os louvores. Só música americana, não entendi nada, mas é lindo. A gente não tem nada de ler, mas você vê que o ambiente fica gostoso, né? Pastor, faz isso, irmão. Põe louvor na tua casa. Enche a tua casa de gratidão, de louvor. Se não tiver inglês, bota a Cassiane mesmo. Bota lá um louvor bonito, bota a Tia Mariana, bota Diante do Trono, bota o Zé, bota uma coisa, mas encha a tua casa num ambiente de louvor e gratidão, de adoração. Encha a tua casa num ambiente de amor, tá? Encha a tua casa num ambiente de já, coisa gostosa, você entra numa casa e fala, rapaz, Deus está aqui, como? A atmosfera tem a presença de Deus. Palavras mudam a atmosfera. O seu trabalho é a mesma coisa que você pode fazer, né? Se você não for dono do negócio, não faça isso. Mas, né? Senão seu patrão pode dizer, abaixa aí, ó. Mas põe na sua radinha ali, quando você trabalha, põe no fonezinho. Alguém mandou uma mensagem para mim, não sei se está aqui. Alguém mandou uma mensagem para mim ontem, se eu não me engano. E que um amigo foi, falou assim, aqui, põe aí no seu computador aí uma música evangélica. Você falou comigo, foi? Como é que foi que você falou? Como é que... vem cá, o que você falou? Eu achei legal isso que você falou. Vem cá. Pega aqui. Como é que você falou? Tô louco? um minutinho só, ele vai dar esse testemunho aqui legal. Fala aqui, como é que foi? Como é que foi o que aconteceu lá no teu trabalho? Não tem essa cara de um soldado, não. Olha pra galera e fala. Boa noite. Ah, segurando o gol, chorando? Você não chorou? Você não... Boa noite, galera. Te mando. Eu te deixo. As pessoas percebem quando a gente está diferente. Olha o que o amigo dele falou para ele, fala aí. Então, eu cheguei do trabalho, aí eu estava escutando um louvor com o fone, ligado no laptop. Aí minha chefe foi, que era, ela era de outra religião, mas chegou para mim e falou: pô, Pedro, tem como você botar como música ambiente aí, o louvor que você está escutando? Aí eu. Ah, na mesma hora eu fui, tirei do fone e deixei lá, ficou tocando o dia inteiro. Aí até minha outra chefe, que é evangélica também, tinha uma música no celular dela, falou: pô, me passa essas músicas também que eu quero. Olha como é que as pessoas estão desesperadas, irmão. Vamos aplaudir ao Senhor por essa vitória. O Pedro! Homem da calça de terra. Esse é o galã. É o galã, solteiro aí. É, Pedro, pode falar. Hã? O mundo aí fora está carente e ele sabe que nós carregamos uma mensagem diferente. Amém. Segunda coisa. Eu tenho. Segunda coisa que a gente deve aprender eu também tinha, das nossas palavras. Vamos fechar essa garra. Que calor, gente. Olha também da sua desse mundo. Fique longe. Fala, pessoal, passa longe. De fofoqueiro e murmurador. Você sabia que fofoca e murmuração é uma estratégia satânica para te afastar de Deus? Só fofoca e murmuração é uma estratégia satânica para te afastar de Deus. A pessoa fica, chega perto de você, comparece com o crente. Deixa eu sentar aqui. Não é. Aí vem para o ele fala assim: ó, mas eu vou te contar, sabe por quê? Você fica estudo de oração. Eu tenho orado para Jesus secar muita língua aqui dentro. Se tiver no nosso mês de escopopia, vai secar a língua dele. Você começa a me ouvir aquela fofoca, aquela pessoa que murmura, e logo logo você está viciado nisso. Logo logo você não aguenta. Você tem que ir atrás de alguém, você tem que ir atrás. Agora, eu lembro quando eu, em 2007, eu assumi os jogos da Lagoinha de Belo Horizonte. Eu lembro como se fosse hoje. Tomei tanta porrada. Gente que fazia fofoca de mim sem nunca ter me visto. Aí eu lembro, eu dei uma palavra forte, era muito forte. Desci o pau do jogo, falei: hoje eu não tenho medo. E aí eu falei uma frase que repercutiu muito forte. Eu disse assim: ó, quem fala dos outros para você, vai falar de você para os outros. Isso é fato, porque eu fui aprendendo, eu fui vendo que a gente chegava para falar dos outros para mim, depois ia falar de mim para os outros. E eu falava: rapaz, não quero saber o que você está falando mais não, porque Mariana me foi me ensinando a cortar. Então fofoca é uma estratégia satânica para te esfriar, para te desanimar com a vida, em relação à tua família, em relação a toda a vida. Fofoca é estratégia satânica, murmuração também. Sabe por quê? Quem não tem nada para falar, fala do que os outros têm. Quem não tem nada para falar, fala do que os outros têm. Eu não suporto gente que chega assim aqui, está sabendo, falando. Rapaz, dá vontade de falar assim para trás de mim, tá sabendo? Aqui, sabe, fulano comprou um carro, ai fulano comprou a casa, ai fulano fez o cabelo, ai fulano fez a maquiagem, ai fulano casou, ai fulano é feliz, ai fulano é alegre, ai fulano é desgraça. Fica longe de gente fofoqueira e gente murmuradora. A pastor não tem que deixar Deus trabalhar com essa pessoa. Deus vai colocar a pessoa certa para descer a marreta lá e vai acordar. Porque tudo que o diabo quer, na sua caminhada com Deus, você está crescendo, tudo que o diabo quer é colocar gente no seu lado assim, fofoqueiro e murmurador, reclama de tudo, murmura de tudo, vê problema em tudo. Tudo que o fofoqueiro e murmurador quer e ama é encontrar alguém para ele. Não, isso. E fica indo atrás, né? e fica só indo atrás dos irmãos da igreja. Aí vem você, no meio do culto, assim, voado, pode reparar, ele já tem estratégia. Ele vai no culto e fica vendo a pessoa. Aí vem a pessoa que fica mais voada, a pessoa está voada. Oh, então te adora. Aí a pessoa está assim, ó. Aí um fofoqueiro do procurador já chega perto, diz assim, esse é o Jonathan. Só crente há 25 anos. Aí vai você perder a bênção. Aí você já está voando, já está. O morador, o fofoqueiro, fala longe de todo mundo. Olha para o sermão e ele diz assim: meu irmão, não envenene os seus ouvidos com fofoca. Não envenene os seus ouvidos com fofoca e murmuração. Isso é pecado, meu irmão. Fofoca e murmuração é pecado. Se tu é fofoqueiro, se tu é um murmurador, se arrepende do teu pecado hoje aqui nessa noite. Se arrepende do que vai mudar a tua vida hoje. Deus ama fofoqueiro, pode ficar tranquilo. Deus ama, Deus é apaixonado pelo fofoqueiro. Mas eu já tive tanta nervoso com fofoqueiro, Zé Paulo, que eu falei assim: Deus, tem que ter um versículo de fofoqueiro. Por que que a pessoa é fofoqueira? Por que que a pessoa é murmuradora? Aí eu descobri que todo fofoqueiro e murmurador é vagabundo. Na Bíblia. Achei na Bíblia que todo fofoqueiro e murmurador. Olha que palavra bíblica é essa. Eis que digo a voz: todo fofoqueiro e murmurador, vagabundo é esse. Você quer ver na Bíblia onde é que está escrito isso? Agora tu vai ficar de cara. 2 Tessalonicenses 3:11. Mas aí eu dei a minha versão, tá? Agora que a Bíblia diz, ó. Lê bem alto lá, vai. Gostei, já vem a praia. Sinceramente, eu quero andar com gente que está crescendo, que é um sucesso, que está correndo, que está avançando. Amém? Para alguém aqui que quer crescer na vida? A dica está aí para você. A gente tem que aprender nessa caminhada com Deus a ser duro com o pecado. Ser duro. Eu vou ser duro com o pecado. Porque, na verdade, o pecado é duro com a gente. Nós precisamos ser duros com o pecado, porque o pecado é duro para a gente. A Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. Quando o pecado vem para cobrar, irmão, vem para matar, roubar, destruir. Então a gente tem que ser duro com o pecado. A gente tem que aprender, escrevi tanta coisa aqui, ó, a gente tem que aprender a elogiar. A gente tem que aprender a elogiar o próximo. Ai, coisa boa, olhar para alguém e falar, camisa nova. Aceita elogio, irmão. Qual a dificuldade que a gente tem de ser elogiado? A pessoa vem sempre você, a gente quer uma bolinha linda para ser feliz. Não, pode ser verdade. Pode ser, a gente tem que acreditar que é verdade, senão não. Então a gente tem que aprender a elogiar o próximo. Quer ver? Faz um elogio para quem não está do seu lado, não, porque do seu lado está falando o culto inteiro. Olha para outra pessoa que está em pé de você, faz um elogio para alguém aí, ó. Para a gente, a pessoa vai ser linda. O cabelo é lindo. Filhos interessantes. Que suéter lindo. Você comprou? Pode emprestar? É, beleza. Você tem que aprender a ter prazer em elogiar o próximo. Ter prazer em bem dizer o próximo. Isso muda o mundo à nossa volta. Isso muda as circunstâncias da gente. Isso muda, gente. Quando a gente começa a desenvolver isso na igreja, o ambiente da igreja muda. Se eu chegasse e dissesse assim, vamos ficar de pé, procura 50 pessoas que só elogiam, você vai ver como é que esse lugar fica gostoso. Porque começar a sair palavras aqui, ó, a gente não vê, mas as palavras de amor iam começar a reinar aqui dentro. Amém! Que prazer em fazer isso. E por último, diga comigo assim, eu preciso tirar do meu vocabulário. Tirar do meu vocabulário palavras como fracasso, dúvida, incredulidade, medo e terror. Se somos de Deus, nós temos que ser diferentes. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que agir como nosso Pai Celestial age. Se nós somos o povo de Deus, nós temos que ser diferente do mundo. Lá no mundo é assim. Os amigos do mundo, você para, vai fazer igual o Tufo aqui. E aí, como é que você está? Aí vem com palavras de cuidado. Agora aí, vai fazer? Morreu, vai dar bom. Abdando, acabou. Vai dar de novo. Abriu você, resolve. Tudo. Vê, vai na bunda. Terra da bunda. Tudo bom, vai explodir. Vai acabar a água, vai acabar a água. Vai dizer o quê? Você começa a olhar. Você começa a ir para a internet e ver, vai acabar a água, o mundo vai acabar, não sei o quê. Você começa a ter terror na vida. Você não, crise do pânico, é por isso que a gente tem crise do pânico na igreja. Gente com medo de sair de casa, vivendo com terror. Sentimento de terror crescendo sobre o povo. Há uns meses atrás, você lembra o espírito de terror que estava em Niterói? Tem gente me procurando para que o pastor vai cancelar algo doce, né? Por quê? Porque eles disseram que vão descer um morro, vão acabar com o Niterói, vai explodir tudo, vai ter uma bomba no porto, vai ter um míssil, vai morrer na serra, tudo isso, irmão. Espírito de terror espalhado pela cidade. É ou não é? Aí vinha para a rua, não acontecia nada. Espírito maligno de terror. A gente tem que tirar esse vocabulário da nossa boca. A gente precisa parar. Se você não está disposto a ser diferente, meu irmão, então você está no lugar errado e buscando a coisa errada. Porque quando a gente se depara com a glória de Deus, a Bíblia diz que a nossa vida, ela cresce de glória em glória, de vitória em vitória, glória em glória, de vitória em vitória, sempre melhorando, sempre tornando cada vez melhor, diferente, sendo transformado. Quando a gente se depara com a glória de Deus, a gente está transformado para melhor. Então alguma coisa tem que mudar. A gente precisa ser diferente. Diga comigo assim, eu vou ser diferente. Aí você pensa assim, pastor, mas como assim, pastor? Mas meus amigos vão me odiar se eu falar diferente dele. Se eu não gostar das mesmas coisas que eles, vão me odiar. Se eu não pensar as mesmas coisas que eles vão me odiar. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 19. Ainda bem que não foi eu que escrevi, foi Jesus. João 15, 19. Olha lá, lê bem alto comigo, vai. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, se vieram do mundo, por isso o mundo te odeia. O mundo está te odiando? Seja bem-vindo, você é filho de Deus. Glória a Deus! Você é diferente! O mundo te odeia porque você é diferente! O mundo nos odeia porque nós nascemos para fazer diferença! E nós seremos diferentes! Quando todo mundo quiser que você libere uma palavra negativa, você vai sempre ter uma palavra positiva, de fé, de certeza, de alegria. Mas quantas vezes na minha vida eu ouvi pessoas dizendo assim, ó, isso, esse menino é fora da realidade, só pode. Eu ouvi isso várias vezes na minha vida. Isso é desequilibrado. Isso é desequilibrado. Vai se vir no mundo do bolo de bota. Eu ouvi isso a vida inteira. Eu prefiro, querido, viver com Deus, um mundo de bobo, do que andar na mão do diabo e viver um mundo de erro, de pecado, uma maçã. Eu prefiro carregar comigo as boas notícias do Evangelho. O Evangelho são boas notícias, alguém pode levantar a mão para o céu. Eu sou diferente. O mundo caminha na desgraça, o mundo caminha no caos. Levante a mão para o céu e diga assim, mas eu caminho na vitória. Eu caminho na vida abundante. Diga assim, ainda que o mundo inteiro se abale, meu coração está firmado em Deus. Eu não vou me abalar. Eu estou firmado em Deus. Quero que você fique de pé e declare uma palavra bem forte. Não me fale. Sabe o que nós vamos fazer agora? Para terminar. Vamos fazer um fim da vida, nós vamos redirecionar nossa vida. Quem sabe você diz assim, pastor, mas eu falei tanta coisa. Eu não sabia, pastor. Eu liberei tanta coisa. Eu fiz tanta coisa. Eu na minha ignorância, às vezes acho que eu estava fazendo certo. Eu falei tanta coisa que eu feri pessoas. Machuquei pessoas. Levei a minha vida no caminho todo errado. Olha para quem está do seu lado e diga assim, agora você nasceu de novo, meu irmão. Deus está te dando um novo começo, uma nova oportunidade, uma nova chance. para você reconstruir um novo caminho em Deus. E o que eu vou fazer agora é redirecionar o nosso caminho. Você estava andando para lá, mas agora você vai levar suas palavras para cá, na direção de Deus. E a partir de hoje, muita coisa na tua vida vai mudar para melhor, só porque você direcionou suas palavras. Levanta sua mão para o céu, mais alto que você pode. Feche os seus olhos aí no seu lugar.